Lima, Kilo Slow, Fat Show 1, Índia, no ponto espera chama 2, 3, 8, 6, 12, altímetro 0, 1, 8. Confirme. Gol 1260, 350, se possível, coordenação, Recife. Tente a guarda de coordenação, por gentileza, informação em curso a Mike. Obrigado. Salvador, bom dia, alta 3896, a 1 milha, sempre encontrei embaixo de acaso. Alta 3896, aguarde a aproximação, aguarde o solo livre. Aguarde a lei, 3898. 5728, livre direito, chame solo, 121-9. 219, obrigado. Salve Salvador, web 5728, livrou na pesquisa. 5728, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes do táxi aí, Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporta antes do Juliette, 5728. Autorizado pouso, 910, estou embaixo, checado, 3846. Ah, 3804, foi comprado. 8, preparado, chegando. A prioridade está boa, estamos passageiros passando mal e em auxílio da médica em São Paulo de Pouso, é um senhor de 68 anos que está com dando oxigênio agora aqui agora. Gente, Gol no 738 é o número 1 na aproximação, voa direto Duna, desce para 2000 pés, QNH 1-0 no 8. Isso, desce para 2000 pés, 738. Bruno 738, controle. Prossiga. Você sabe informar a posição da cadeira, da poltrona? Negativo, agora. Confirme que chamou torre. Lima, que Zuzu, Alim Mantém, cabeceira 1-0. 3896, Saulo Alves, 1-1, no livre direito, Sami Solo. 1-2-1, na décima 9. 1-2-1, Sami 3893, Sami. Passageiro está na posição 8 Fox Track. 7, qual é o tipo da enfermidade? 0, pronto, cópia. Cópia. 260, Salvador, Recife, é autorizado nível 350, via Brusque 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição, Caju, 5075, transponde o controle 120, décima 8, gol no 260. Está autorizado em LS, reporte estabilizado. Informa o tráfego de Alfa Serra 50, mantendo 500 pés próximo à duna, não interfere na aproximação. Fácil, onde informa estabilizado? 732. 0. Frente esquerda na Puca Caju, no voo 1-2-0. Reporte segundo pronto. Olha aí, no 8. Solo, Salvador. Pode alçar 3. Outro, 9-6, visão aqui. 3896, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 1-9. Alfa Juliette para 1-9, táxi 3896. Tango Juliette, Tango Zulu, desça inicialmente até 2500 pés, que é legal no 0 no 8. Prossiga. Será que após Roma podemos voar ao destino, Patrolina? Aguarde. Papá, papá, o seu tango tango informe a Proidel. Seria 350. Prossiga direto destino. Prossiga direto destino, agora tango tango. Salvador, bom dia, Azul 4207 para o aeroporto São Simão, Rio de Janeiro, 360, Nilson, Maicon. 7360, Maicon, confere mais um minuto para o copo, por gentileza. Controle Salvador, muito bom dia, vou passar o Lima, Quilo Zulu na Conde. Papatango Lima, Quilo Zulu. Bom dia, contato radar, sobe e mantenho 090, saída Conde. 090, Conde, Zulu, Cali. Estabilizada, precisando gol 1-7-3-8. Bom, 1-7-3-8, completa final, chama torre 1-1-8-6. 1-8-6, obrigado. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, tem condições de voar direto para Ipe? Direto para Ipe, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, voa direto para Ipe, desce para 1.500 pés. O ajuste é 1-0, 1-7 agora. 1.500, 1-0, 1-7, direto para Ipe. Vai estar na final da 10, vai travar da final. Bom, 1-7-3-8, autorizado com uso pista 1-0, vento 1-4-0 graus e 1-0 nós. Reporta 1-0, 1-0-3-8. 1-1-8-6. Antônio Lima, Quilo Zulu, poderia para direto Conde? Autorizado. Direto Conde, Zulu. Salvador, Guardião 02. Cristian Motoni. Guardião 02. Você Sim, Guardião 02. A ultrapassão que deu a sua, tem as 10 horas do tráfego do 17-Gol-9738. Tem condições de conseguir retaguarda do mesmo para ingressar na final do 17? Sim, ativo. Prossegue, mantém a separação com o número 2, direto com o prazo, por o pátio do Guardião 02. Sim, sim, reporte na final do 17. Voltar à final, Guardião 02. Bom, no 7-3-2, informe o tráfego à sua direita, mantendo 500 pés, que irá atravessar sua retaguarda, não interferirá com o seu tráfego. Prossiga. Azul 4207, Salvador, Sato Dumont, 360, nível autorizado, decorada ao 90, primeira curva direita, puxa da saída da El Leida, após Leida, voa Bridge, onde intercepta a rota Zulu 10. 5076, no transponder o controle 120, décima 8, azul 4207. É só confirmar o transponder? 5076. 360, Santos Dumont, da El Leda, 3110. 5076, o transponder, no 3208, 4207. Reposto com ele pronto? Será. Soma 738, solo 119, direita, chame solo, 121, décimo 9. Levando a direita, solo 219, bola 738. Guardião 02, autorizado, parte do Graia, reporte solo controlado, vento 130 graus, 099. 130 com 09, reporte da solo controlado, Graia, Guardião 02. 18, na eco. 1738, táxi via Alfa Juliette, 05, portão. Alfa Juliette pro 05, bola 938. Controle Salvador, o azul 4060. Azul 4060, acena a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Pro 050, na chegada Mari, azul 4060. Guardião 02, no solo 20, se for a frequência livre. Patata Alfa Tango Tango, chama o Centro Recife, ano 2085. Recife, agora 2085, muito obrigado, bom dia. Azul 4207 com 77 a bordo. Autonomia de 4 horas, alternando Campinas. Pronto para ataque. 4207 da Azul, Índia, no ponto espera chamar 208612 e o altímetro no 097. Bom voo. Índia, ponto espera dando 018612, 10, 17, Azul 4207. Paulo, para posicionamento, zona 260, só o portão 8. 08 portão, coordenação equipe de solo, é posto para o táxi. Faz o táxi. Salvador, bom dia, Azul 4207, ponto 0 no 0, pronto. Azul 4207, autorizado a alinhar Etecoa, pistão no 0. Vento 140 graus, 109. Primeira decolada, pistão no 0, Azul 4207. Informação em curso é novembro, pronto, cópia. Eu tenho um 340, pronto, cópia. Pronto. Então, 3895, Guarulhos, autorizado ao nível 340, decolada no 0, primeira curva à direita. Fechida a saída da El Leida, após Leida voa a posição bridge, onde intercepta a rota Pesolu 16. O transponder é o 5107 e o controle opera em 120, decimal 8, então, 3895. Azul 4060 tem quantidade de voadona? Afirmo, senhor. Azul 4060 voadona, desce para 2000 pés, que é legal no 07, autorizado IRS, eu posso estabilizar. Na Proid Duna, confirmando somente o QNH? 10, 17, o QNH Azul 4060. Para 2000 pés com 1017, autorizado ILS, Azul 4060. Salvador, bom dia, Azul 4207. Eu coloco o exame de 400 para 360. Azul 4207, contato radar, sabe, mantenho 360, após 2000 pés, voa Leda. Direto Leda para o 360, 4207. Tango Juliet, Tango Zulu, mantenha os corredores individuais, reporte ingressão Interlagos. Ingressão Interlagos. Roma 260, a linha aí da cola, pistão 10, vento 140 graus, 099. A linha da cola da 10, Roma 260. É carteiro no 7 à vista, o Slack Tango Zulu. Slack Tango Zulu, chama a torre 1186. 86, obrigado. Oi, Slack Tango Zulu, próximo alça para ingressar na final da 17. Slack Tango Zulu, continua a vir chamação, recorte final 3 milhas da 17. Eu chamarei 3 milhas da 17. Decolar 23, vamos para o controle 120, decimal 8, muito bom. 208, obrigado, muito bom dia. 2 Direto Tango Zulu avistado, autorizado pouso pista 17140 graus 099. Autorizado pouso 17, Direto Tango Zulu. Estabilizado o localizador, o azul 4060. Azul 4060, completa a final, chama a torre 1186. Chama a torre 1186, obrigado. Torre Salvador, o azul 4060. Azul 4060, aguarde autorização para pouso. Aguardando a autorização, continuando a aproximação, azul 4060. azul 4060, tenha autorizado pouso pistão 0, vento 130 graus, 1 a 1 nós. Gente, autorizado pouso azul 4060. 3254207, bom dia. Salvador, Gol 977, informação 90. Confirmando o Gol no 777? Afirmativo. Pronto, código 340, posto seguro? Diga. Gol 977, Salvador, posto seguro, 340, 1.